Yeah, yeah. Check, check, check, check, check, check it out. Oh, oh, oh. Everybody say, hey, hey, hey, hey. Yo, yo, yo, yo, yo. Se veste pra chillar, chila. Se veste pra dançar, dança. Se veste pra beber, bebe. Não vale a pena começar. A falta respeito. Se tás no lume, se controla. Se já tá te subir, se controla. Se já bebeste, se controla. Se já tá te subir, se controla. Pinamo, uma pinamo, la tua pinamo, fica um farami. Se você vem da tua casa pra dançar, dança lá. Pra comer, come lá. Pra beber, bebe lá. Escuta lá, só vou te avisar. Não falta respeito porque eu não toquei pra taturar. Quando fico mal, quando fico mal, quando fico mal. Quando fico mal, ninguém me pega. Tipo faca quente no meio da manteiga. Mesmo sem internet, a malta navega. Não nega, como no cinema. Entra só no esquema, não liga o tema. Se o fogo queima, queima, queima, queima, queima. Então curta a festa, não arranja só problema. Se veste pra chillar, chila. Se veste pra dançar, dança. Se veste pra beber, bebe. Não vale a pena começar. A falta respeito. Se tás no lume, se controla. Se já tá te subir, se controla. Se já bebeste, se controla. Se já tá te subir, se controla. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Everybody say, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, 1, 2, 3, 4, 5 and 7. Meu flow é mais doce que a 7. 7, 7, sim, 7 happy. Don't worry, I'll be happy. Isso é raga, mas eu faço rap. Check it, microphone, microphone, microphone, microphone, microphone, microphone, microphone, check 1, 2, here we go. Mesmo quando estou, fico tipo que não estou. Sou o que sou, me aceita como sou. Oh, não me complica, se quiser fica. Se não quiser também, não há dica. Dizem quem avisa, amigo, é. Não gosto de nine, estou again do way. Revi na cidade e agora bate bué. Cade nas faladas, ambiente e bebida. Vamos ser honestos, quem não gosta disto? É fim de semana, tem boda, tem festa. Vou ficar em casa, não matei o Cristo. Deixa disso. Se veste pra chillar, chila. Se veste pra dançar, dança. Se veste pra beber, bebe. Não vale a pena começar. A falta respeito. Se tás no lume, se controla. Se já tá subir, se controla. Se já bebeste, se controla. Se já está te subir, se controla. DJ quando tá a tocar bem, não dá mais vontade de casar. Um bom som atrás do outro, não consegues parar de dançar. Se estás na festa ou na disco, remexe o corpo, faça isso. Deixa a música te levar. Esta noite é santa. Então que se seja, veja, não tenho inveja. Quem fala a verdade não gagueja. Isso pra que ser, mas a mexer. Isso é que é viver. Pois, essa vida que você gosta. Olha o respeito, miniatura. Por estarmos juntos não significa mistura. Cuidado, não confunde. Se veste pra chillar, chila. Se veste pra dançar, dança. Se veste pra beber, bebe. Não vale a pena começar. A falta respeito. Se tás no lume, se controla. Se já tá te subir, se controla. Se já bebeste, se controla. Se já está te subir, se controla. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Everybody say, hey.